Em cada dor, um motivo pra crer. Ó Deus, em Ti confiamos, na fome e na vida, sempre Te amamos.